Senhor Primeiro-Ministro, em democracia não se percebe que o chefe de governo não debata publicamente com os líderes da oposição o trabalho realizado. A minha pergunta é esta: porquê que não se presta esse debate? Posso fazer uma pergunta? Acha que em Espanha não há democracia? Acho que em Espanha há democracia. Se não há debate, há um mau exemplo. E na Alemanha não há democracia? Porquê que se há... Na Holanda não há democracia? Não, desculpa, uma coisa é debate e estamos aqui a ter um debate. O Primeiro-Ministro está a dizer que não há debate na Holanda, que não há debate na Alemanha? O Primeiro-Ministro espanhol não teve nenhum debate com o líder da oposição. Pois não, Alemanha é um mau exemplo. Mas porquê? É a sua opinião. É a sua opinião. Acha que é um bom exemplo? Acho que é um bom exemplo. Sim. E vou justificar. É que o que se pretende é esclarecer as pessoas. Não é dar espetáculo para as pessoas. Esclarecer. E o esclarecimento consegue-se trazendo especialistas, trazendo pessoas que sabem das matérias e que possam interrogar o ministro A, B ou o próprio Primeiro. Acha que se esclarece debatendo opções entre os candidatos a Primeiro-Ministro? Eu acho que não. Acho que isso, aliás, o senhor teve alguns espetáculos, que eu não digo degradantes, mas digo pouco edificantes, através desse debate. Por outro lado, eu já disse... Quando é que isso aconteceu? Nas presidenciais. Responderam-lhe. Responderam-lhe, eu não quero entrar em pormenor. Não, o que lhe digo mas é que não é essa... eu não tenho vocação para espetáculo. O senhor sente-se diminuído no seu estatuto por fazer um debate com o líder da oposição? Não, sabe, eu que eu já tive a oportunidade de dizer é que cada um tem que mostrar os seus próprios méritos. Eu estou a ser permanentemente examinado pelos portugueses. O líder da oposição, do principal partido da oposição, está a ser examinado pelos boetas, que vão dizer se ele tem melhorado substancialmente o trânsito ou não, tem resolvido os problemas da habitação ou não, se Lisboa tem menos buracos ou não. Não é como presidente da Câmara que o líder da oposição vai concorrer ao cargo de Primeiro-Ministro. Cada um tem o seu poder e cada um está a mostrar as suas capacidades com o poder que tem. Eu tenho, neste momento, o poder que resulta de ser Primeiro-Ministro, de governar o país. Outros têm o poder de exercer outras funções. Está bem, mas a partir deste momento existem candidatos a Primeiro-Ministro, partidos concorrentes às eleições, cada um tem em inteiras condições de igualdade. Com certeza, mas cada um tem o seu... Para o eleitorado. O que importa saber é o que é que pensa candidato a Primeiro-Ministro e a confrontação de posições. Mas então pensa que o eleitorado, neste momento, já não sabe o que é que vale cada um. Eu, quando foi o tempo das eleições presidenciais, vi alguns dirigentes do Partido Socialista a dizer: ah, agora vamos aproveitar-nos do Dr. Mário Soares e vamos subir à custa dele. E quando falam nos debates com o Primeiro-Ministro, dá-me a ideia que também querem subir à minha custa. Ora, eu não gosto que as pessoas subam... Não é muito bonito dizer isso, não é? Não. Não é muito bonito dizer isso. Mas porquê não é bonito? Então, se o próprio Partido Socialista chegou a dizer que queria subir à custa do Dr. Mário Soares, isso, até também tem que dizer que isso é muito feio. TSM, a rádio de facto, mas sem gravata.